Olá, pessoal de Franca, eu sou o Tuizinho, pra quem não me conhece. E pra quem me conhece também. A gente tá começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela sua rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Semana passada a gente não teve programa, aconteceu uns imprevistos. E essa semana também, de certa forma, aconteceu outros imprevistos e eu tô de última hora aqui com convidados especiais e participações do programa hoje. E aí, Tuzinho, tudo bom? Eu tô aqui com o Lorian e a Mariana. Lembrando que agora o programa, de agora pra frente, o programa Lixeirinha é apresentado diretamente daqui de São Paulo. Eu não tô mais em Franca. Como é que é? Eu acho que você tem que editar essa porra. Eu vou editar, já tá editando. Well, e a gente não sabe, na verdade, o que vai ter no programa de hoje, mas a gente vai desenvolvendo aqui. Fala aí, o Lorian, ele sugeriu que a gente começasse o programa com Flaming Lips. Se você quiser falar aí mais sobre Flaming Lips, por exemplo. Os Flaming Lips, eles vão... tanto assim, Tá. Pode até falar perto. Assim? Tá, senão dá coisa. Acho que essa parte não tem que editar. Flaming Lips, eles lançaram agora uma música de 24 horas dentro de uma caveira. E é uma música sensacional, parece... Enfim, uma meio Pink Floyd, assim. E eu gosto muito dos últimos discos deles de 99, chamado Embryonic. É muito bom esse disco. E daí tem uma música que eu acho muito foda que chama Warm Mountain. Eu acho que a gente podia começar com esse som, porque enfim, Franca é cercado por montanhas, não é? Ou não? Acho que sim. Deve ser, né? Então acho que essa é uma música condizente com a cidade de Franca, enfim. Ok, eu tô com a Mariana aqui também, muito querida. E se ela quiser, de repente, sugerir alguma música aí, como é que é? Eu quero. Primeiro se apresente. Não. Eu não me lembro. Você tem parente em Franca, não é? Eu tenho um tio em Franca, ele tem um pé de acerola em casa. Uau! Legal, né? Sim. E eu queria tocar uma música. Seu tio, por acaso, é o Fazendeiro Vagabundo? Ele mesmo, você conhece ele? Conheço. Lá de Rolavras. De Rolavras. Só místico. Eu não lembro o nome da banda, da música agora. Então, pro primeiro bloco aqui, então eu vou escolher uma música que toca muito meu coração, que é Street Fighting Man, do Rolling Stones. Oh yeah, boa pedida. Story up. Não. Essa música, inclusive, eu toquei com o Cassino Monterrey aqui em São Paulo, que a gente ouviu num dos primeiros programas, não sei se na segunda ou terceira edição, enfim. Que é muito boa também. E eu quero sugerir que... Já que o Lorian sugeriu uma coisa recentíssima desse ano, queria sugerir uma da Bjork, que lançou um disco esse ano também. Parece que só pra iPhone ou iPad ou não sei o que, iWhatever. E eu não sei o nome da música, mas eu vou olhar aqui no final do bloco, eu falo aí. Essa o nome é da música. Isso é de 2009, na real. Do Embryonic, né? Eles lançaram por $5,000 você pode comprar uma caveira humana com uma música dentro. A música tem 24 horas. E eles também lançaram uma caveira também. Eles estão na fase necrófila deles. Então eles lançaram uma caveira de goma, que se tu abre ela, o cérebro é feito de gelatina comestível com sabor de maconha. Então, pra quem quiser provar... Dá um barato, né? Eu acho que não, acho que é só o sabor mesmo. Acho só marijuana flavors. Talvez pros iniciados, enfim... Os iniciados, eles podem ter uma experiência sinestésica com, sei lá, o som da outra caveira. Claro. Flaming Lips já é muito sinestésico, né? Por si só. Total. Eles também lançaram uma música para 12 iPhones, que é I Saw a Star on the Ground. É uma música que tem 6 horas. Se escutou 5 minutos dela, meio que já escutou tudo, mas vale a pena escutar tudo. Eu tô um péssimo radialista. Eu preciso melhorar meu radialismo. Shocking Blue. Shocking you. Legal, então vamos ouvir aí, vamos começar o bloco com Flaming Lips, depois a gente ouve isso aí da... E depois a gente ouve Bjork com a música Moon, lembrei o nome da música, Moon. É a música que abre o disco, enfim. E espero que vocês gostem desse bloco, depois daqui a pouco a gente volta com Lixeirinha. Thank you. as the lukewarm hands of the gods came down and gently picked my adrenaline pearls. They placed them in their mouths and rinsed all the fear. Beginning of